A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestim, que coisa adolescente, James Dean. Sim, é verdade. E agora sim. Não Ovo, mais um episódio aqui do Não Ovo. E vou falar uma coisa, hein? Esse podcast tá demais, cara. Esse podcast tá demais. Eu saio nas ruas, as pessoas vêm falar comigo, as pessoas vêm me abraçar, vêm falar, pô, caraca, o Brian, te adoro. Eu falo, não sou o Brian, eu sou o Cid. Os caras, tipo, porque eles só conhecem pela voz, e às vezes se confundem, né? É. A voz acaba confundindo, menos o Luigi, que tem uma voz ímpar. O Luiz tem a voz... né? Que é o padrão. O Luiz tem a voz de Luigi, né? Tem a voz do Luigi. É um padrão. Não, tá no Wikipedia. Eles vão reconhecer pela risada. Se a gente vai num bar assim, você escutar uma risada. Mas você sempre tá rindo também, cara. Eu dou muitas risadas. Você é um cara feliz. Eu adoro rir. Você acha quando eu tenho nada pra fazer, eu saco meu celular e fico escutando No Ovo só pra rir de novo. Eu rio, eu dou risada da minha própria risada. Eu me amo. É um looping eterno. É um loop de risadas. Eu amo a própria risada. O meu sonho é colocar a minha risada no Rock in Rio e ficar ouvindo a minha risada. É, que tem muita gente, sabe? Todo mundo ficando ouvindo a minha risada. Eu começo a rir, todo mundo começa a rir também. É o meu sonho. Puta, da hora. Se alguém nos encontrar num velório, então não vão nos reconhecer nunca. Jamais. Porque é improvável que a gente esteja rindo no velório. Ah, então você provavelmente faz uns 25 anos que não vai num velório, cara. Todo velório tem a roda da piada. Porque assim, o velório é um negócio meio estranho. Inclusive... tive presente no começo do ano e eu fiquei meio que tentando entender o que acontece num velório. Eu sei que não é o tema desse podcast, mas velório, morte, medo. Eu vou te explicar o que acontece num velório. É assim, tem um morto. Então, é que acontece, não basta... Tem um cara lá mas pensa bem, ó, isso também tá dentro do contexto de medo, porque ó, não basta a pessoa morrer. Mas que contexto de medo? Ninguém falou de medo aqui? Ah, você não falou o tema ainda, né? Não, porque... Ah, então já tá dando spoiler. Ah, mas já tomou spoiler pelo título, a gente faz essa piada toda. Eu acho que... Mas ó, acompanha o raciocínio rapidinho. É. O cara morre, aí você tem que passar 24 horas encarando a pessoa que morreu. Tipo, não basta toda a dor, toda a tristeza, você tem que ficar olhando, indo pro morto lá, pra pele, se definhando e chorando. Só que acontece, os velórios, pelo menos no interior de onde eu venho, né, nas histórias do interior, é 24 horas de velório. Tipo, o cara morre às 5 da tarde, ele é velado até às 5 da tarde do outro dia. Certo. E aí, cara, as pessoas ficam, tem que passar a madrugada velando no velório ali, tomando café. Lá eles comem pizza. Não, eles comem pão com mortadela ou pão com carne moída. Não, presunto não. E aí chega um momento que, porra, você tá ali cansado, todo mundo naquela bad e tal, e aí começa a rodinha de piada. É, os caras se reúnem assim lá no cantinho e começa a contar piada. Cara, todo velório do interior tem isso. E mas, aí, mas a piada, ela é relacionada ao morto ou não? É, nos Estados Unidos não tem essa coisa, o velório deles não é eles é se reúnem. Festa, é uma alegria, é uma festa. Para relembrar. Às vezes até dentro de casa que faz, né? Eu acho o velório deles menos bad que o nosso. Assim. E aí não, esse é assim, é piada de bêbado, piada de louro, piada de papagaio, piada de primeiro. Eu, inclusive, já participei de várias rodinhas de piada de velório. E é uma coisa meio deprimente, porque quando a piada é muito engraçada, você começa a rir, e aí você vai lembrando, puto, morreu meu pai, cara, por que eu tô rindo? Pera aí, se morre o pai, o cara não vai estar na rodinha de piada. Ó, é só quando morre um tio-avô. Sem maldade, quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Eu fiz uma rodinha de piada no velório do meu pai. Cara. Porque é uma coisa inevitável, é inevitável, não dá. A sorte é que naquela época não tinha WhatsApp, você não ia virar o grupo do velório. Nossa, será que até isso o WhatsApp vai destruir, com cara? Com certeza, ia virar o grupo do velório. Que cada os cara... um no canto da sala quieto, assim, só olhando. Só no zap zap. Só no zap. Mandando os emojis. Só. Pois é, o Luiz já deu spoiler aí do que é o nosso tema. Desculpa você que não sabe ler. Não tudo bem, no título, tudo bem. Todo mundo sabe já o que é, mas eu não apresentei a banca também, que está com o Brian Rizzo. E aí? Tudo quase bom? Que não eu consegue no, falar, hein? Eu tava no meio do gole da eu tentei te de pegar água. De surpresa. Tava bebendo. Quase engasgou. Igor Seco, agora sim, Seco. Fala, meu povo. Opa! Dessa vez não cortei antes dele terminar de me chamar. Eu fiquei pensando, caralho. Eu não devia ser tão afobado assim. Ah, tudo bem, tá tranquilo. Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes não enlutados. Não o quê? Não enlutados. Como assim? Não, não estão de luto. Ah, não estão de luto. Velório. Mas vão ficar depois. Cara, já pensou se as pessoas começam a ouvir o No Ovo no velório? Daí vai, é verdade. Nossa, vai evitar a rodinha de piada, mas pode a risada... Vai até a rodinha do podcast. Rodinha do podcast. O cara bota um fonezinho de ouvido ali no meio do velório, ou bota um fone no morto também. Pode Você pode fazer isso pra ver se ele, né, ele de repente se ressurge das cinzas. Se ele esboça alguma reação. É, porque a gente já não... Sorriso. Cara, não é um ou dois posts que tem no Não Salvo de morto acordando, não. É, são vários. É, inclusive a utilidade do velório dizem que é essa, né? Ah, é pra, a minha mãe conta essa história. A minha mãe conta essa história, que antigamente enterrava a galera eles viva. Enterravam a galera viva. Então a questão de ficar 24 horas com o morto ali velando... Pra ter pra certeza. É, uma certeza e cria-se. O hábito cria-se essa cultura e ninguém sabe mais por quê. Por isso que os lugares do Brasil a pessoa já é enterrada ao ritmo de funk, ao ritmo de axé. Entendi. Assim. Que é pra morrer mesmo. Que é pra morrer de vez. Se tiver morta, né? Se é pra morrer, pelo menos morre triste. Não acontece igual uma vez que eu tava na... Não, é pras pessoas lembrarem que existem coisas piores que a morte, cara. Não, pelo menos acontece igual uma vez que eu tava dormindo na casa do Luigi e a mãe dele achou que o irmão do Luigi tinha morrido porque ele dormiu bêbado no sofá com o ventilador em cima, então tava gelado. Cara, e aí, cara, 6 horas da manhã, a mãe do Luigi gritando, ele morreu! Olha, todo mundo acordando na casa, uma confusão. Cara, foi terrível, assim. Foi terrível no nível inacreditável. O Cid viu o pavor. Não, a mãe do Luigi ficou apavorada. Eu não gosto nem de lembrar desse dia, cara, de tanto medo. Tipo, ai, meu Deus do céu, meu irmão morreu. Aí ele, calma, eu só tô bêbado ainda. Eu cheguei faz uma hora em casa. Não, é que ele dormiu com o ventilador em cima. Ele tava gelado, botaram mão nele. Pô, tá gelado. Tentar acordar o bicho bêbado, não acordava? Ah, morreu. Morreu. É porque ele tava... Tinha acabado de chegar na rua, amanheceu bebendo, o cara não ia acordar. Se eu dava tapa na cara dele, ele nem enxerga. Qual porco rodou? Qual porco rodou? Total. Total. Rodolfo! Rodolfo! Você tá morto? Bom, o podcast de hoje é sobre medo. Porque eu acho que todo mundo tem medo. Até aquele cara que você acha mais valentão tem medo de que não tem medo de nada. É, aquele velho tem medo de sempre tem. O cara que não tem medo de nada, ele tem medo de barata. O cara que não tem medo de nada, ele tem algum medo que todo mundo tem algum medo. Não, aquele ditado, né, cara? Quem tem cu tem medo. Quem tem cu tem medo. A não ser que o cara não tem cu. Mas eu tinha um cara que não tinha cu. Você conheceu um cara que não tinha cu? O nome dele era Renan e ele não tinha cu. Mas por que você descobriu que ele não tinha cu? Porque ele tinha uma bolsinha na barriga. Que era por onde ele fazia. Foi fazer troca-troca quando chegou a vez do Brian. Era igual o Ken da barriga. Ele tinha uma bolsa que saía do. Ele tinha uma bolsa na barriga por onde saía as necessidades fisiológicas dele. E a vida dele devia ser muito triste porque Mas ele não tinha cu, só porque ela disse. Então, o que ele falou é que não tinha. Não, ele não funciona, né, Brian? Não, seja inocente, né, cara? Ah, mas não verificou. A história dele era muito triste porque ele não podia pedir pra ir no banheiro quando a aula tava chata, ele por exemplo. Ele só fazia. Ele fazia ali mesmo. É, não sei se isso é triste, às vezes isso é bom. Imagina jogando bola, não, físico. Imagina o show da Rihanna. Maravilha, você não precisa usar uma fralda geriátrica na fila. Pode ir pra fila 5 dias antes. Então, tranquilo, só fica mijando, cagando ali e tal, joga na Rihanna, é de boa. Enfim, acho que todo mundo tem medo, eu acho, é uma suposição. Você que está ouvindo o podcast nesse momento deve ter um medo, já pensou no medo que você tem, né? Porque quando você fala tenho medo, a pessoa já imagina alguma coisa. Eu tenho alguns medos, e eu imagino que vocês também têm alguns. Né? E o medo, ele sempre traz também uma história, né? Porque você acaba passando alguma situação, ou pra você descobrir que você tem medo daquilo, porque às vezes o cara tem medo e não sabe que tem medo daquilo, ou então é uma história que a pessoa fica apavorada, muitas vezes sem motivo nenhum. Eu vou falar o primeiro medo aqui, que não é nem o meu, já vou entregar outra pessoa, que é a minha namorada, que é a Juliana, que ela tem um pavor. É medo mesmo, ela já fez até, como é que se fala, análise? Análise psicológica? Ela já foi tentar se tratar, porque ela tem pavor de peixe. Olha aí. Medo de peixe. Você já viu alguém com medo de peixe? Peixofobia. Mas vivo ou cru? Então, frito, assado? Não, então, sushi ela come. Só quando lhe convém, tá, meu medo dela, né? Não, pelo que eu entendi, é que assim, os medos são coisas específicas, né? São. Por exemplo, tem gente que tem medo de palhaço, mas se é o patati patatá, o cara não tem medo, mas... É meio que assim, eu conheço um cara que, por exemplo, tem medo de palhaço, mas se ele sabe que é uma pessoa vestida de palhaço, ele não tem medo. Quando não é? Então, mas se a pessoa já apareceu de palhaço, Aí ele tem medo, entendeu? Ah, ele tem que ver a forma humana da pessoa. Exato, antes. Ele tem que ver um antes e depois pra ele entender. Eu tenho esse medo com palhaço e... Com palhaço? E se o cara tiver só com a cara pintada de palhaço, de boa, ok, passa reto. Agora, se ele tiver com aquela roupa toda colorida de palhaço, cabelo colorido... 100% palhaço. Se tiver 100% palhaço, aí fodeu. Aí eu fico com medo. Fudeu, né? Muito. Caralho. Aí não passa perto. Então, tá vendo? São medos específicos que as pessoas têm. A Ju, o medo dela é com peixe, mas eu comecei a tentar analisar ali, porque um dos nossos primeiros encontros foi no aquário. Nossa. Que perfeito. Eu levei ela no aquário de Santos lá, e ela tinha medo de peixe, e aí eu comecei a ver que ela não tava muito confortável. Ela suando frio. Ela não chegava perto dos tanques, assim, de peixe, dos aquários, não chegava. Uhum. Ela ficava, assim, um corredor cheio de tanque de peixe, ela ia bem no meio, assim, tipo, encolhida, sabe? E aí, nesse dia que eu fui descobrir que ela tinha medo de peixe, e ela realmente tem pavor, já entrei no mar com ela, assustadíssima. Por exemplo, feira, ela não passa perto da barraca de peixe. Ah, o peixe morto também. Peixe morto. E pelo que eu comecei a analisar dela, ela tem medo da cabeça do peixe. Mas a cabeça do peixe é meio assustadora. Ele morre, ele continua com o olho aberto, aquele olho regalado, com aquela boquinha. Exato, é meio aquela boquinha sinistro, de peixe, né? Aquela boquinha de peixe. convenhamos que tem uns peixes que tem que ter medo mesmo, né? No Amazonas lá, que tem aquele riozinho. Pirarucu? Não, aquele peixinho que entra na uretra. Também. Dentro do pau. Também. Caralho, cara. Isso não acontece no supermercado. A piranha. Isso aí não acontece no Pulaçu. Não, sim, mas é o peixe. A piranha, puta peixe, filha da puta. O peixe é um monstro. Em potencial também, ele pode então, matar, te aleijar. Faz sentido, assim, a pessoa ter medo de peixe. Mas, assim, ela tem pavor de não passar na frente. Mas um sushi, por exemplo, ela come. Ela assiste Procurando Nemo, assiste esse filme ou não? Não, desenho ok. Ah, desde que o peixe falando, tá tudo bem. TV peixe falando de boa. TV Gloob Gloob pra ela. TV Gloob Gloob ok, de porque boa. A cara é de humano, né, num corpo de peixe. Okay. Então, gente, tem que analisar que são situações específicas. Certo. Que nem o Igor aí falou do palhaço. Do palhaço. Mas eu queria entender o medo peixe de palhaço. Peixe palhaço deve ser o E o peixe pior. Palhaço, fodeu. Aí é o Igor e a Ju apavorado junto. Desespero total. Aí fodeu geral. Nossa. Eu queria entender o medo de palhaço, Igor. Minha dúvida é a seguinte. Por exemplo, se você for no circo, você sabe que vai ter um palhaço. Sim. Você vai ter medo mesmo assim? Então, cara... O cara tem que ter medo, meu. O cara tem medo de palhaço aí no circo. É por isso que eu passei a evitar de ir em circo. É burro, né? Você não vai, eu passei a evitar ir em circo. E como é que você descobriu que tinha medo de palhaço? Eu ficava desconfortável quando aparecia o palhaço. Mas de criança? De moleque, já. Aí eu fico... Teu pai era palhaço, alguma coisa assim? Às vezes tem essa, né? Eu tenho medo. Meu pai era palhaço te batia. E fugiu, tá ligado? Chegava bêbado, vestido de palhaço, batia na mãe. Às vezes é uma história assim. Aquela cara maquiada toda borrada de lágrimas. Ia ser assustador pra caralho. Medos que se explicam. Ah, você tem medo de palhaço, por quê? Larga você otário, é só um palhaço. Não, cara, meu pai era palhaço. Rêbado, mas quartejou em casa, minha mãe. Espancava. Crusti de palhaço. Aí tem que ter medo, medos, né? Medos justificáveis, né, cara? Eu tenho medo. Mas eu só ficava desconfortável com o palhaço. Até o dia em que um fez a brincadeira de encher um balde de... Com aquele papel ácido. Picado. Papel picado? Pra fingir que vai molhar as pessoas. Certo. Aí eu tava perto, confete. E ele jogou em mim, aí eu tomei aquele cagaço, nunca mais fui em circo. Desisti. Aí foi medo. Foi a virada, assim, não, agora você sabe. Aí foi a certeza absoluta que você mas tinha medo. Mas hoje você vê um palhaço e fica com medo, hoje? Eu fico com medo, cara, eu não vou em circo. Mas assim, mas por exemplo... Que ele tem um balde será que de confete. Será que você não tem medo, na verdade, de balde de confete? Olha, não de palhaço? Pode ser. Aí você associa com palhaço, dá nisso. Vai ver se você nem tem medo de palhaço, vai ver o balde de confete. Eu acho que baldes eu enfrento como homem. Enfrenta, vamos fazer um... Não, palhaço não. Fazer uns... palhaço não, aí é foda. Palhaço, você tem algum medo, Brian? Eu acho que eu tenho. Eu... Acabar a internet. Eu não sei, eu ainda tenho. Eu tenho medo que acabei de... O celular ficar sem bateria. Perdeu com o básico. Não, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de lagartixa. Lagartixa? Que geralmente é uma coisa que as pessoas gostam, porque a lagartixa ela come aranhas e baratas que são... Ah, eu não vou lagartixa. Que proporcionam mais medo do que as próprias lagartixas. Mas quando eu era pequeno, eu odiava, cara, pelo simples fato de que elas são impossíveis de pegar. Sim. Se tem uma aranha na parede, tu vai lá e mata a aranha. A Sim. lagartixa é impossível. Ela joga o rabo em você, velho. Ela é muito mais rápida do que qualquer ser humano. Não, a lagartixa é um bicho filha da puta também. Ah, mas a lagartixa é de boa. Ela fica nas paredes andando de boa. Não, mas, cara, mas um animal que joga o próprio rabo em você não é confiável. Não, se você tentar matar ela, ela vai. Não, às vezes de medo. Às vezes você chega perto. Então, é pra fugir. Então, mas não é confiável. Eu acho a lagartixa fofinha. Eu acho que ela tem mais medo de você do que você dela. Ah, esse papo aí, tem mais medo de você, é frases que precedem a morte. É. É exatamente. Ah, não, ele tem mais medo. Vê o cachorro e engole teu lá, braço. É. Mas outro medo que eu tenho, baseado até naquilo que o Luiz falou e no frases que precedem a morte, é medo de ser enterrado vivo. Todo mundo deve ser ter. Ser enterrado vivo? Todo mundo deve ter. Mas daí, cara. Nossa, mas que medo específico. Tipo, eu tenho medo de morrer em gravidade zero, tá ligado? eu tenho medo. É específico, mas medo já pensou um dia tu acorda e tu tá num caixão? Não, mas assim, então, mas daí não é um medo. É que assim, não sei se você realmente tem medo ou não. Mas, eu também não sei, mas é uma sensação que eu imagino e deve ser uma bosta. Então, a morte também seria. Não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de desmorrer. De desmorrer? De estar vivo, na verdade. De desmorrer e não poder sair do caixão. Então, mas o problema... Tem gente que tem medo disso mesmo. É. E quando é enterrada, pede pra ser enterrado com um celular. Olha aí. Não sei se pegaria embaixo da terra. Dependendo da operadora, não vou citar nomes, mas às vezes não pega nem fora. Nem fora do caixão. Você vai, além de morrer, vai morrer passando raiva ainda. Tem caixão que é feito exclusivo pra cara que tem essa fobia aí. Caixão vem com antena. É caixão com Wi-Fi, caixão com... sei lá, com alguma comunicação. Não, tem botão de emergência no caixão. Eu tô falando sério. O cara paga uma puta grana, né, pra ter... Sei lá, pra morrer. Não, mas o pior é, tipo assim, se você for cremado, aí você não vai passar por isso, tá lá? Mas o cara morreu, aí... Ai, meu medo... Mas o meu medo você é passa por outro medo, cara, que é ser queimado vivo. Que é um puta medo. Esse vai ser muito rápido, você não vai... É um medo rápido. Você vai virar um pozinho muito bonitinho na estante da sua mãe. É uma boa alternativa, quem tem medo de ser enterrado vivo, só vai cremado, pronto. É, não tem botão, não gasta tanto dinheiro. Acho que é melhor até... altura também. Mas assim, não é que é um nossa senhora medo, que nem a gente tá no nono andar aqui, eu vou na varanda tranquilamente e tal. Mas se eu tiver, sei lá, no 20º andar, que é onde eu moro, às vezes eu olho ali pra baixo, às vezes assim, mas não é do nada. Às vezes dá uma coceirinha atrás da coxa. Dá, entendeu? Exatamente. Dá uma coceirinha aqui atrás da coxa, você fala, ih, não tô confortável. É um arrepio na espinha, é muito foda. Dá um negocinho aquela vertigem, assim. Não sei o que acontece, mas assim, às vezes, não é? É quando eu acho que eu olho especificamente pra um ponto que eu sei que tá longe. Uhum. E aí, opa, dá um negocinho, dá um barato. Dá alguma coisinha ali que acontece. Desculpa te cortar, mas mesmo tendo medo de altura, eu lembrei de uma história agora, que teve um Natal, não sei se era Natal ou Novo, enfim, uma reunião em família de final de ano, e o meu tio era a pessoa que eu conhecia que morava mais alto, que eu já conheci, que era o 14º. Isso em Santos, pra mim, era muito alto. Uhum. E sabe, o Tararé, o cara que morava mais alto é o cara que morava na Ponta da Serra. A casa mais alta lá tinha 2 andares. Então, e aí ele morava no 14º andar, hoje eu moro no 20º, e eu achava que era muito mais alto o 14º dele do que o 20º de hoje. Mas enfim, ele morava no 14º, meu tio, e ele tinha 2 varandas. Era tipo uma varanda na sala e uma varanda no quarto. Tá. E aí a gente tava do lado de fora, tal, os mais velhos bebendo, meu pai tava tomando uma cervejinha. E eu ali, eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. Um ano pra cada andar. Um ano pra cada andar. E aí o meu pai falou assim, eu duvido você pular pra outra sacada. É uma coisa que o pai fala pra todos os filhos. Do 14º andar. De uma sacada do 14º andar. Eu falei, você não duvide que você não faça. Não, eu duvido você fazer isso, filho. Duvido. Aí ficou naquela, duvido, não duvido. Daí o que que eu fiz? Subi na sacada, na beirada da sacada, e pulei pra outra sacada. Caralho. Assim, não era tipo... Vai, não era um pulo gigantesco, vai, devia ser um meio metro. Mas tinha o risco ali. Era meio metro, mas assim, era o suficiente pra... Se eu escorregasse, eu ia cair do 14º andar e ia morrer. Nossa, é uma morte bonita. Por nada, entendeu? E aí seu pai ia gritar lá de cima, se eu falei que você não conseguia. O grande problema foi que na hora que eu pulei, que você pulava de uma sacada, você saía do perímetro de visão das pessoas que estavam nesse cômodo. Então as pessoas só viram eu pulando, não viram pra onde eu pulei. E a minha mãe estava, né, tava olhando, né, tava me vigiando. Na hora que eu pulei, cara, a minha mãe pulou no chão. Sabe quando a pessoa apaga o sistema, assim. Ela desligou. É, tipo, alguém desconfigurou. Descadera, igual diria a Peach. Ela, tipo, ela caiu no chão. Na hora que eu pulei, ela caiu no chão. Ele morreu! Tu morrer no Natal é uma sacanagem. Aí todo mundo gritando, meu pai, não, ele tá... Daí eu vou sair do quarto, né, que eu pulei, apareci na sala e falei, ahá! Tcharam! Que bela festa. Nossa senhora, cara, acabou com o Natal da família. Caralho. Acabou com o Natal da família. E olha que eu tenho medo de altura, não sei como é que eu pulei, enfim, eu lembro dessa história agora, achei importante contar. Mas medo de altura é um medo comum, cara, acho que muita gente... É um dos mais comuns, né? Agora, eu tenho muito medo mesmo, é de avião, cara. Avião é uma parada que eu não acostumo... Mas não é um medo de altura que você tem, não, na real? Não, eu não gosto do avião, assim. Tipo, eu até procuro, tem alguns blogs que eu acompanho, alguns canais de caras que trabalham com aviação, que explicam como funciona a alta tecnologia. Aí explica, é pior. Não, porque eu acho que dá uma segurança. É porque é uma coisa assim, cai um ônibus e mata 24 pessoas. Tipo assim, ah, não, beleza, foi um acidente. Cai um avião, desliza na pista, meu, é toda a mídia cobrindo. Então é um terrorismo que se cria e você vai ficando com medo. Então a primeira vez que eu andei de avião, cara, foi terrível, porque, tipo, chegou o Caipira lá em Curitiba, a gente chegou no aeroporto lá no Afonso Pena, aí eu tava com dois amigos meus da internet. Aí a gente entrou no avião, e eu com aquele medo, tudo nublado. E aí foi fazer a despressurização da cabine. Sim, que sim. Sai aquele arzinho. Fumacinha ali. Aí eu sentado assim na cadeira, aí os dois brother meu do banco de trás foram usar e falaram assim: caralho, começou a pegar fogo no avião! Eu olhei e vi aquela fumaça. Mas eu dei um grito assim, tipo assim, eu não consigo explicar o meu grito. Foi um desespero, assim, que a voz já deu. E aí, começaram a rir, todo mundo olhando pra mim, assim, cara. Foi tipo as boas-vindas no avião. E isso foi em 2009, a gente tá em 2015, sei lá, 6 anos que eu vou. Eu não vou muito, mas pelo menos uma vez por ano a gente vai pra um evento. E cara, eu odeio viajar de avião, eu não durmo, eu vou suando, eu volto suando, a minha mão parece uma lagoa, assim, de molhada. Mas faz sentido também, medo de avião, muita gente tem medo. Mesmo porque o avião, ele tem tudo pra dar errado. O avião, na verdade, eu acho que toda vez que a gente consegue completar uma viagem, foi sorte. Os caras aplaudem, eu acho bonito, eu aplaudo junto. Os caras acham coisa brega, ficar aplaudindo o pouso. Cara, o maluco acabou de pousar uma parada de ferro e de aço, ele de toneladas. Cheio de combustível no chão e não explodiu. Você tá vivo, você acabou de andar. Não, cara, imagina isso em 2015. Né? Agora imagina os primeiros voos de avião. O que as pessoas tinham na cabeça de entrarem numa porra dessa? O acidente era conseguir pousar, né, cara? Então, é um acidente você dar certo. Olha lá, ficou vivo! Porque a coisa mais improvável que poderia acontecer é dar certo. Será que é por isso que na Segunda Guerra os japoneses eram kamikazes? Porque eles sabiam que não iam conseguir pousar. Aí já explodia. Já largava de vez. Um problema menos, né, cara? Diz que a maioria dos acidentes acontece na decolagem e na aterrissagem. Eu toda vez que vai decolar, eu fico repetindo em voz bem baixinha, assim, pra ninguém. Sop. E quando pousa, eu pego meu pé e aperto ele no chão, assim, sabe, como se eu estivesse freando um carro. Eu faço esses exercícios mentalmente, assim, pra me tranquilizar. São coisas de ateu. Não tem ninguém pra rezar, eu apelo pra... Você estaria fazendo uma benza ali, fazer um símbolo da cruz, não. É horrível. Fica apertando um pedal. Tá vendo como é ruim ser ateu? Tá vendo como é ruim ser ateu? Eu ainda controlo, eu já peguei voo do lado de pessoas que são mais medrosas que eu ainda. Então, tipo, meu pavor foi aumentado a 10 vezes. Tipo, a mulher, ela ficava assim: ai, meu Deus! Por que tá virando? Por que tá virando, meu? Desse nível, assim, tipo... Ai, meu Deus, por que tá descendo? Falei, verdade. Mas já. Não, e foi, tipo, Curitiba, São Paulo. É 45 minutos voando. Cara, mas foram os 45 minutos mais terríveis da minha vida. Porque eu sou medroso. A mulher do meu lado medrosa. Aí o marido dela tentava acalmar ela, mas ele tava igual eu. Ele também não era o corajoso. Então ele tava caindo na pilha. Então tava nós três, assim, ó. Ai, meu Deus, tá errando, né? Tá estranho. Por que que eles... Ah lá, pra cancelar o serviço. Ai, meu Deus, cara, foi horrível. Eu peguei um avião com 3 turmas de alguma escola de inglês que estavam indo fazer intercâmbio. E aí era um avião cheio de criança, eu e mais uma meia dúzia de pessoas que não eram da escola. E aí era muito engraçado, porque cada vez que o avião fazia qualquer coisa, a criançada gritava. E aí, mas cara, é que pra criança também tudo é festa, né? Sensacional. A criança também tudo é aí. Tudo bizarro. É alegria. Tudo é. Eu não tenho medo de avião. O primeiro avião que eu peguei... Ah, não foi o primeiro. Mas tem um avião que eu pego, às vezes, que é um avião que faz um voo curto de Porto Alegre até Pelotas. Que é um voo de 25, 30 minutos, mais ou menos. E é um avião bem pequeno. Então o Luigi ia gostar de pegar esse anel. Então, eu já andei... Ele parece que ele tem um Fusca em cada asa. Assim. É, pra você ter ideia, o Luigi já andei num bimotor. Credo, cara, pelo amor de Deus. Bimotor? É, um bimotor. Ele tem um Fusca em cada asa. É, um bimotorzinho. Mas diz que os teco-teco lá é melhor pra viajar. Não, teco-teco. Diz que se der uma pane, ele consegue planar, pelo menos. É melhor o caralho. Quantos teco-teco você vê? Todo dia tem uma notícia no Mato Grosso que cai alguma porra dessa aí. Não, aquela velhice, não é? É um grande mesmo, cara. Aqueles passarelos que você tá falando? É, isso. Diz que eles do Luciano Huck. Aquelas coisinha lá, a gente se... Ah, não sei o que eu tô falando também. Aqueles casos de pessoas que estão voando de noite e acabam vendo algum OVNI. Oh. Aí fica OVNI. Aquele pânico na cabine, de caralho, viram OVNIs. Os caras que tem medo de extraterrestre. Pô, é um medo comum. Porra, também. Mas esse foi o medo que assombrou a minha infância. De ET? De nível assim, me desesperar de madrugada, acordar gritando de medo. Cara, eu tenho mais medo de ET hoje do que antes, eu acho. Sério? Sério, porque agora eu tenho Discovery. Ah, Discovery. Tem o History. Tem o History Channel. Tem o History Channel, entendeu? E aí eu fico meio pesado. Tem umas histórias que você vê no History, cara. Tem. Você fala, caralho, velho. Não é possível uma coisa dessa. Eu acho graça e um desserviço, pra falar a verdade. Também. Mas eu tenho dois tios que eles acreditam fielmente que existem extraterrestres. E tem um deles, inclusive, que tipo fica olhando pro céu esperando aparecer alguma coisa. Assim. Ah, não, eles são muito loucos. E quando eu era criança... Quando você olha, que é quando aparece. Então, quando eu era criança, isso era muito assustador. Porque eles tinham histórias... Naquela época não tinha internet, né? Sim. Então eles tinham histórias de OVNIs que apareceram em Nova York e que fizeram... Ah, eu não podia confirmar, né? E aí não tinha como eu saber se era verdade ou não. Pra mim, tudo que eles falavam era verdade. Tipo, a notícia era Coreia do Norte campeã da Copa. Era tipo o Chupacabra no Domingo Legal. Entendi. Cara, é verdade. Então, apareceu lá, é verdade. Os anos 90, eles foram enigmáticos, assim, porque era uma época a TV... Parece que tiraram as redes, assim, da TV, então, tipo, todo tipo de loucura era possível, sabe? É. A gente tem belos exemplos aí, como o Banheiro do Gugu, o Ratinho, o Teste DNA, enfim. Tá voltando agora, né? Agora tá voltando. Hora isso, Mas teve uma época o ET de Varginha, cara. Não, ele era uma parada, assim, que você ligava a TV na hora do almoço, tava o Jornal Hoje falando, você ligava na Sônia Abrão, tava a Sônia Abrão. Mas tem que falar mesmo, programa da tarde, aconteceu. E, cara, passava no Jornal Nacional. Não era só assim, tipo, o Ratinho ia lá, fazia aquelas coberturas sensacionalistas, mas era, tava, tipo, Jornal Nacional, fantástico. Mas tem que isso aconteceu de verdade, cara. Eu não tô brincando, aconteceu, eu tenho certeza absoluta. Cara, mas... Cara, eu só imagino, tipo, medo, o alien saindo do planeta dele, eu fico recebendo ordens, assim, né? Não, você vai pra Terra, cumpriu uma grande missão. Aí chega em Varginha e capturado. Ah, o cara caiu, ele caiu. A missão dele era cagar no mato em Varginha. Não era o objetivo dele não era esse. É que ninguém quis ouvir o bicho, né? Já chegaram já aloprando. Já chegaram dando voadora, cara. Se para pra conversar, ele fala, não, entrei na curva errada e tal. Ele ia explicar. Mas não, ninguém conversa, todo mundo tem medo. Essa que é um dos problemas do medo aí. O cara tem medo e já ataca antes de qualquer coisa. Tem muita gente que tem medo de barata, por exemplo, né? Tem, eu não entendo esse medo. Pois é. Cara, eu entendo. Pô, mas agora me fez pensar, cara, porque as pessoas têm medo de barata, mas geralmente a barata, tipo, só passa, assim. Só a barata. Pessoa... Mas ela anda na cara da gente. Caralho, aí você vai lá e tenta matar a barata. Não, aí, que a pessoa fica puta com a barata, na verdade. É? Aí ela fica puta com a existência da barata. Tem nojo. Aí ela eu acho que a barata é mais... Não, mas daí se ela voa, já não é barata, é um alienígena. Mas é uma questão de nojo, cara. Eu tenho nojo de barata. Se eu ver uma barata andando na minha casa, eu vou ficar com nojo. Eu acordei com uma barata na minha perna uma vez. Nossa. E aí eu tomei um puta susto, porque eu achei que era uma lagartixa. Aí quando vi que era uma barata, eu falei, ok. Fica aí, tô com sono. Imagina o Igor, né? Quase com uma barata na barriga dele. Na casa da minha avó. Ele acha que era um palhaço, mas era só uma barata. Eu lembro uma vez que eu tava jogando um joguinho no celular de noite, assim, aí uma barata pousou na tela do celular. Caralho, nossa, que filha da puta. Eu tomei um cagaço, saí pulando. Assim. Então, era aquele joguinho de matar inseto com o dedo. Tá então, ah, mas inseto dá medo. Então, inseto em geral é um bicho assustador, né, cara? Não tem problema. Eu tenho, o que eu fico puto com inseto, cara, é que ele desafia, te desafia. Ele é um ser inescrupuloso. Ele sabe que ele é um ser superior a você, apesar de ter um décimo do tamanho. Não. Então, um décimo não, muito menos, assim, ele sabe disso. Ele tem noção. Então ele faz de tudo na tua cara, que é pra você ser humilhado. É, e a maioria deles voa na cara da gente. Voa inclusive. Na tua cara. O pernilongo fica voando na tua cara, vai no teu ouvido de madrugada, ouvido, que é pra te zoar. Ele, quando você escuta o zuzu do pernilongo, ele te zoando. Entendeu? Já chupou que tinha chupado, só já, tá passando só tá pra ali, ó, só tá lá na tua cara. Cara, mas eu, né, voltando ao interior, eu, por exemplo, aranha. Aranha é um bicho que todo mundo tem medo. Mas o meu medo de aranha, quando eu era moleque, era um medo real. Porque no interior do Paraná, até acho que no Brasil todo, é uma das aranhas mais venenosas que a gente tem, que é a aranha armadeira. Que é uma aranha que ela não faz teia, ela não faz ninho. Ela vive... Fica no tronco de lá. E ela vive muito em bananal e pé de café. Eu acho que já contei essa história. Caralho, já. É, que na minha casa era bem, tipo, entre um bananal e um pé de café. E, cara, era incrível como aranha armadeira na minha casa era uma parada comum. Tipo, altas vezes eu tava, por exemplo, deitado no sofá, eu olho em cima, tem uma... Big de uma aranha madeira na cortina. Mas como você sabe que ela era venenosa? Você perguntou? Como sabe que ela era porque armadeira? A aranha madeira, ela é venenosa. Ah, nem todos, será que todos? Então, não, a armadeira é venenosíssima. Como é que você sabe, sabe que ela era madeira? Porque ela é madeira? Porque elas são todas iguais. Você podia pegar um livro de biologia e olhar, entendeu? E ela tem esse nome porque ela se arma também. Ela, e ela, quando você, qualquer movimento que você faz, ela é muito agressiva, entendeu? É. Ela não é esse bichinho, tipo, ela só te ataca assim. Não, se ela tiver sentindo alguma coisa, ela levanta. Cara, é horrível. É a visão da morte, assim. Cara, sabe? Eu não faço ideia. E ela, ela não corre, ela meio que dá uns pulinhos. Caralho. Ela é um bicho do mal. Cara. Sabe o que eu tô pensando? Foi um ser feito só pra causar o pânico nas pessoas. É, ela é do tamanho só de uma boca de um copo, assim, de chope. Assim, caralho, tipo, ela... que absurdo, caralho, cara. E ela anda assim, mano. Ó. Ela anda pulando igual um sapo. E ela levanta as perninhas, assim. Cara, eu nunca, graças a Deus, nunca tomei picada. Mas, tipo, era foda, porque a gente tinha que ficar passando veneno. Tinha uns esquemas. Tipo, por exemplo, criar galinha. Tinha muita gente que era tanta aranha que criava galinha. Porque a galinha come as aranhas. Pô, mas do jeito que você tá falando, essa aranha come uma galinha, velho. Cara, ela mataria uma galinha. Mas... Caralho, que absurdo. Não, é horrível, ridículo. Depende de novo, tá ligado primeiro, que isso, tinha muito, tanto que a gente se mudou da casa até. Porque é um tipo, chegava um momento assim que você ia dormir, eu tinha que ficar olhando embaixo do cu. Também não é esse pavor, então, mas era uma coisa que era costume. Às vezes eu já tô com pavor só de saber que existe. Não, era horrível. Desse. Então, tipo, eu cresci com medo de aranha. Ah, mas você tem medo de aranha? Porque, ai, o que tem? Cara, eu realmente era ameaçado por aranha. Imagina uma pessoa que tem medo de aranha está ouvindo o podcast nesse momento. Não, é minha namorada tem fobia de aranha. O braço já tá... Que ela não consegue ver filme, cara. Não consegue ver filme de aranha. Não consegue ver um filme que tem uma aranha, ela fica desesperada. Trava, tira. Minha namorada então nem a fobia total de aranha. Ah, mas aranha é pornô com aranha. Pornô dos anos 80. Mas, cara, essa aranha que o Luigi falou, eu já tô com aracnofobia. Já sou então. É terrível. Pois é, cara, tem uns medos assim. Tem um filme chamado Aracnofobia. Tem. Esse filme é terrível também. São pessoas com medo. E aí, isso me lembra outra coisa também, que são alguns medos que a gente nem sabe que alguém pode ter, né? Porque às vezes você tira sarro, que nem, a Ju tem medo de peixe. Ah, eu fiquei tirando sarro dela, ela ficou puta, porque ela realmente tem medo e tal. E aí tem alguns medos que a gente não sabe que existem, tá ligado? Algumas fobias que a gente não sabe que existem. E aí, lembrando disso, eu fui procurar um post aqui do Não Salvo, de 2009, um post um pouquinho antigo. fui dar uma olhada aqui, que eu fiz uma lista de medos. De fobias, que existem algumas fobias esquisitas, né? E eu acho que é interessante, de repente, a gente até tentar imaginar isso aqui, ó. Por exemplo, tem uma fobia que é a flatusfobia, que é o medo de liberar flatulência. Opa! Mas tipo, é o medo de peidar. É o medo de peidar. Cara, mas isso... Não é saudável. Mas aí tá, não é o medo de receber um peido, não é esse. É o medo de você peidar, entendeu? Então, você que tem será medo. Que a pessoa pensa? Ela pensa, vergonha, tipo, porra. Acho que é vergonha. O espírito dela tá vazando pelo peido, alguma coisa assim. Não, eu acho que é, por exemplo, você tá aqui imagina que você tá, tipo, aqui... Aí você fica com a vontade de peidar incontrolável. Tipo, você vai ter medo de soltar um peido. Porque você sabe que a pessoa, a reação medo. Social é te julgar. Fala, nossa, que nojo, puta que pariu. Ah, então é da consequência que o peido é, traz. É, sim, você tem medo. Exato, era consequência. Do julgamento social. Eu queria pegar um elevador só com pessoas que têm flatusfobia. Tem outra aqui, deixa eu ver, uma legal aqui. Tem a octofobia. Alguém tem ideia do que é? Medo de polvo. Medo do vilão do Homem-Aranha. É fácil, octofobia. É medo de octógonos. Quase, é o medo do número 8. Medo que a Alemanha faça o oitavo gol. Eu fiquei com esse medo. Na Copa do Mundo eu fiquei com esse medo. É o medo que até a gente tem, né, cara? Às vezes você acorda de madrugada ouvindo a voz do Galvão. E lá vem ele de novo! Virou passeio! Tem uma muito legal aqui que é a nipofobia, que é o medo de japonês, né? Cara, eu tenho medo. Que se a pessoa tem nipofobia no Japão, ela tá fudida. Fudeu, né? Cara, eu tô velho pro Japão, cara. Um nipofóbico que nasce no Japão. Tá fudido, porque ele vai ficar com medo. Ele não pode olhar no horas. Hã? Ele não pode olhar no espelho. Não pode olhar no espelho. Imagina a pessoa que tem medo de peixe e de japonês. Porque aí o único lugar onde ela poderia comer peixe é no restaurante japonês. Ah, isso. Só que ela não pode ir lá. Não pode fazer os dois, né? Fudeu. Ah, mas se você parar pra pensar, ter medo de japonês, às vezes é até aceitável. Você vai ver aqueles... Ver polvo... Eu acho que todo japonês tem medo de japonês, porque eles já estão numa fase que eles só vivem com robôs agora. É, nem os japoneses se aguentam mais, cara. Então... Cara, e tem uns medos, assim, são inexplicáveis. Por exemplo, dextrofobia. Que é o medo de objetos do lado direito do corpo. Opa! Tipo, a Dilma Bolada tem isso aí, tá ligado? Caraca. Tipo, você só tem medo de objetos do lado direito. Não faz sentido. A Dilma Bolada. Não, os medo. O bandido te ameaça com a faca. Se for do lado direito, você tá com medo. Se for na esquerda, tudo bem. É, não, sabe, tem, precisa explicar. Tipo, tem outro aqui. Ah, esse o Luigi tem. Olha, achei uma fobia que você tem que você nem sabia. Aviofobia. Obofobia. Sabe o que é uma obofobia? Medo de mendigo. Você senta. No caso do Luigi, é o mendigo que tem medo dele. Ah, é, acho que é o contrário, hein, cara? É o mendigo que tem medo dele, é verdade. Eles têm bêbado-fobia. Tem uma. Ah, essa aqui também é complicada. Geniofobia. Adivinha do que medo é? Medo de ser genial. Medo de pessoas medo inteligentes. De encontrar uma lâmpada mágica. Não tem nada a ver. Geniofobia é o medo de manter a cabeça erguida. Oh. Ué? Que porra de medo é isso? O cara fica corcunda e, na verdade, ele não é corcunda. Ele acho que é o cara que... Não sei. Aquele cara que parece estar sempre depresso, tá sempre emo. É o cara com baixa autoestima. É, o cara tá sempre olhando pra baixo. E tem uma das mais famosas aí, né? Vou até que ler pausadamente, que essa é difícil. Que é a hipopotomonstrosesquitofobia. Pedaliofobia. Meu Deus. Que é o medo de palavras grandes. É. Ah. Esse é demais. Cara. Esse é o medo mais filha da puta que existe. Porque você não pode falar pra você pessoas. Você não pode falar que você tem esse medo, porque é uma palavra gigantesca, claro, velho. Caralho, fudeu. Você pergunta pra uma pessoa do que ela tem medo, ela buga. Ela começa a chorar. Ela chora. Tela azul. Pois é, não tem o que falar, né? Deixa eu ver mais um. Só mais um aqui interessante. Cara, é que a lista é muito gigantesca. Tem muita fobia nesse mundão, né, cara? Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso. Caraca. Olha aqui. Nossa, meu celular. Mano. É muita fobia. Só que tudo é fobia. É muito medo. Isso tudo é um post do Não Salva? Isso tudo é um post do Não Salva. Gigantesco. Tem mais fobia do que Pokémon. Vai uma de cada letra. É, quem quiser procurar no Google aí, ficou curioso, procura por lista de fobias que te deixam com medo de ter medo. É um ótimo nome de post, inclusive. Tem fobia de fobia? Acho que tem fobia de posts com esse posts com nome estranho no Não Salva. Tem, por exemplo, o heterofobia, ó, tá aqui, ó, caiu aqui, o que eu que botei, tem medo de heterossexual, né, existe também. Opilofobia, que é medo de arma de fogo, cara, qualquer coisa que eu botar aqui, medo de qualquer arma letra de que eu botar, cai. Eu que moro em Osasco, eu tenho bastante medo, viu? Teve um caso uma vez, cara, a minha mãe levou uma amiga dela lá em casa, quando eu morava com meus avós ainda. E meu avô foi brincar com a amiga dela e apontou pra ela uma espingarda de chumbinho. Só de zoeira? De zoeira. Tipo, tava com a espingarda de chumbinho na mão e apontou pra mina. A mina desmaiou. Ué? Porque ela tinha uma história de, na infância... De ter apontado uma arma. Ela ter matado um bicho com a arma do pai dela, tá ligado? Ah, ela matou um bicho? É, tipo, ela foi brincar de polícia ladrão, aí roubou a arma do pai... E atirou num bicho sem querer e matou. Aí ela ficou traumatizada. Poxa. Caralho, mano. E não, esse poxa aqui, ele tem tanta coisa que dá pra brincar de que fobia você é. Vou fazer uma pro Luigi. Vai, joga aí. O Luigi vai ser esse aqui, ó. É o Luigi, é o literofobia, medo de letras. Olha aí. O Igor é o dromofobia, medo de cruzar as ruas. O Brian é o... Eretofobia, medo mórbido de sentir dor durante relações sexuais. Caralho, Brian, você é o pior. Esse medo do meu amigo Renan não precisa ter, porque não tem cu. Você é o pior. E tem o clássico também, né? Além daquela palavra gigantesca ali, cadê? Deixa eu achar. Que é o fobofobia. Alguém sabe o que é o medo fobofobia? Medo de fobia. É o medo de ter fobia. Caralho, genial. É o fobofobia. Você tem medo de ter fobia. Como a psiquiatria... Vou falar a verdade da galera também. Qualquer medinho... Qualquer coisa. Tomar no cu também. Será que existem outros medos, de repente, que não existem nessa lista, por exemplo, mas que foram originados por causa da tecnologia atual? Isso aí é o que mais tem. Cara. Imagina. Sim. Esses dias... Eu tenho medo do atendente da NET, cara. Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas é que você tenta explicar... Mil vezes o que tá acontecendo, eles não entendem. Ele não quer entender. Vai gerando um medo, uma ansiedade, sim, um terror, que você tá chorando. Mas hoje em dia deve ter, tipo, cargofobia, medo de acabar a bateria do celular. Então, eu li uma notícia anteontem de uma mulher que ela tem medo de Wi-Fi. Então, o que ela faz? Ela comprou uma roupa, mandou fazer uma roupa especial que libera todos os Wi-Fis do corpo dela. Que é pra nenhum Wi-Fi bater nela. Entendeu? É, eu querendo ter o Wi-Fi batendo em mim e a mulher. Acho que ela pintou as paredes da casa com a tinta especial também. Com tinta especial pra não vir o Wi-Fi. Sinal, que bizarro, né? É legal que a galera engana ela, fica vendendo essas coisas, ela acredita. É tinta branca, sei lá, qualquer tinta. Que bizarro. Enfim, tem mais alguma fobia aí que acho que faltou falar? Alguma eu não tenho fobia, uma fobia de ser colocado em grupo de família no WhatsApp, cara. Puta, isso é uma fobia. Essa quando é uma você fobia... menos percebe, você já tá lá também, amém. A zapofobia, amém. E daqui a pouco tá mandando pornô, daqui a pouco tá mandando oração. Bom dia, grupo. Compartilhando aqueles vídeos mais sem graça do universo. Irmão. Que eles pegam um bêbado e o bêbado fala, e aí, galera do Zap Zap? Aí todo mundo ri. Ei, que engraçado, olha. É um bêbado falando. A não ser o cara que tiver fobia de mendigo, de bêbado. Será que alguém tem fobia do WhatsApp? De WhatsApp? Ah, fobia. Deve ter. Deve ter. Pois deveria. Se não tem, deveria ter. Textão-fobia. Puta, esse... Quando você vê ali, ó, clica aqui para ver mais na tua timeline no Facebook, você sabe que vai vir um textão, já começa a dar uma tremedeira, cara. Já dá um suador, já começa cara, a dar eu, um... Cara, eu tenho um certo medo de textão. Você eu odeio medo. Nesse textão, cara. Não leio, eu sou anti-textão. Eu acho que o medo que deve ser comum é de dormir e acabar se enforcando com fone de ouvido. Caramba. Não sabe o que acontece durante a noite. Quando você não tá olhando, o fone de ouvido ele tem uma vida própria, né? Tipo Toy Story. Magia negra. Eu tô com medo recente também, que chama dólar-fobia. Toda vez que eu pego o elevador, tem ali a cotação do dólar. No Elemídia. Aí eu entro, eu tô calmo. Quando eu olho, dólar, 4,20. Ah! Já dou aquele grito assim, tipo, nossa, tá difícil, cara. Aí o cara que tem claustrofobia ali, achou que você ia soltar um peido, virou um negócio. Eu tenho medo de olhar a cotação do dólar. Inflacionofobia. O foda do medo é que muitas vezes ele acontece por causa de algum trauma na infância. Entendeu? Sim. Aconteceu alguma coisa na sua infância. Tanto é que existe o quê? A hipnose, né? A regressão, né? Que é pro cara tentar achar a origem do medo dele. A hipnose não é só pra comer cebola e achar que é. Não é só pra comer cebola, não é só pra fazer um, dois, três e volta. Hipnose a galinha, igual o Fábio Puentes faz aí, vai no Altas Horas lá. Até hoje, né, cara? Até hoje. 2015 os caras estão nessa ainda, pelo amor. Cara, eu tenho medo do Fábio Puentes. Eu tenho também. E sabe aquele negócio que ele fazia, que dava de hipnotizar a galera pela televisão? Que o cara tinha que fazer com a mão, com assim. Com a mão, E eu falava, caralho, e se alguém ficar preso, como é que vai discar pra ele? Fudeu. Não dá pra telefonar. Energia. Vou telefonar. Como é que eu vou telefonar pro bombeiro com a mão presa? Exato, não dá. Ele fazia isso no Domingo Legal. E aí o pessoal ligava, dizendo, pelo menos, né, o Gugu dizia que eles ligavam. Você ligou tantas pessoas dizendo que tá preso. Não, mas sabia que fica mesmo, às vezes. Porque então, é o cara que é fraco psicologicamente. Não, mas a hipnose existe. O que não existe é você hipnotizar uma pessoa e mandar ela comer uma cebola. Televisão. Isso aí é falcatrua. Mas então, a hipnose como medicina coisa, existe. Pode falar uma coisa? O Fábio Puentes, eu encontrei com ele pessoalmente uma vez. Ele estava num evento na Risadaria 2013, talvez. Ele hipnotizou, não. E aí ele tava lá. E aí ele começou a pedir voluntários. E eu tenho Fuentes-fobia. que é o medo do Fábio Fuentes. Porque é Puentes, né? Puentes. Né? Enfim, tanto faz. E aí eu ficava meio... Eu queria muito ser voluntário, que era pra desmascarar ele. Uhum. Eu falava assim, velho, eu vou fazer tudo errado, que é só pra zoar a cara dele, que é bem típico meu fazer isso. Sim. Falei, vou fazer isso. E aí eu fiquei naquela... Só que ao mesmo tempo, no fundo, tinha um sentimento do... Caralho, e se eu for hipnotizado e acontecer alguma coisa... Ele enfiou uma agulha no pescoço da pessoa. E aí, ele acabar comigo. E eu até ficava pensando assim, cara, nem gosto de cebola, velho. Se me fizer comer uma cebola, eu vou ficar meio puto, porque eu não gosto e tal. E aí eu fiquei meio naquela, eu falei, vou, não vou. Não fui, porém, antes de não ir, a Paty dos Reis do Galo Frito, ex-Galo Frito, né? Hoje só Paty, ela tava do hoje meu lado. Só dos Reis. E ela levantou a mão e foi como, como é que se fala? Como cobaia, voluntária. Como voluntária. E aí, cara, ela comeu uma cebola achando que era uma maçã. E aí? De verdade. Caralho, e tu perguntou pra ela? E eu perguntei pra ela, tava com a gente, tava eu, o Ju e ela. Perguntei, caralho, mas e aí, por que você fez isso? Ela, não lembro. E ela realmente não sabia o que estava fazendo, cara. Caralho, que medo. E o Gugu era muito cuzão, porque essa de hipnotizar a pessoa pela TV, que a pessoa ficava com a mão presa, ele levava, sei lá, 2, 3 blocos pra tirar depois. Depois do intervalo, era pra aprender a gente audiência. Vai era pra criar a Gugufobia. A pessoa tava com a mão presa, ela não ia conseguir trocar de canal. Era isso. Pra aprender a audiência. É uma boa tática, cara. Cara, mas falando do Gugu, eu tinha muito medo quando eles pegavam... discos e começavam a tocar mensagens. A tocar o contrário. Caralho, os anos 90 era pra traumatizar mesmo. Era assustador. Isso dá um medo. Isso dá um medo. Sabe o que mais dá medo nisso? Porque qualquer disco que você tocar o contrário vai dar medo. Vai dar medo. Porque é um puta barulho nada a ver com nada. É o diabo sempre. Como é que toca o disco ao contrário pra começar a conversa? Ah, não faço medo. Só rodar, é o contrário, Bruno. Você pega o disco. Você fica com o dedo, é. Você fica com o dedo. Ah, gira ao contrário. E aí sai um barulho. Sai um barulho esquisito lá. Tanto é que diz uma. Não sei se você sabe disso aí. Um cara falou uma vez no Twitter, só que ele nunca mais apareceu pra twittar de novo. Twitterfobia. Foi meio estranho. Então ele falou assim, Cid, escutei o Não Ovo ao contrário. Opa. E aconteceu um negócio na minha casa. Só que nunca mais ele tweetou de novo. Caralho. E eu não sei o que pode acontecer. Então... Eu acho melhor ligar. Eu tenho até um desafio aí pra nossa edição aí. No final do podcast, botar uma frase do podcast ao contrário. Que eu quero ver se vai acontecer alguma coisa na casa de alguém. Muito bom, hein? Eu quero ver se alguém vai ficar muito louco e vai, sei lá, vai comer cebola. Do nada. E a mãe tá olhando o cara na cozinha comendo cebola. Subir. O filho tá lá com fone de ouvido de boa e pega uma cebola e dá uma deitada do lado. A frase boa ao contrário é aquela, subir no ônibus em Marrocos. Subir no ônibus em Marrocos, exatamente. Fazer o contrário. Daí vai dar a mesma coisa. E tem uma frase boa ao contrário também. Qual? Que é, o Cid é médico. Ah, é? É, ao contrário fica o Cid é médico. Olha só, é palíndrome que diz, né? Eu tenho um só meu. Palíndromo. Eu tenho um só meu, tá vendo só? Enfim, esse foi mais um Não Ovo. Dessa vez sobre fobias e medos e tudo mais. Eu queria ouvir o medo das pessoas. Queria saber que medinho você tem. Qual é o medinho que você tem no seu coraçãozinho aí? Eles vão falar assim, esse programa... medo de abrir o meu feed e o Não Ovo não está lá. Puta que pariu, o feed tá todo zoado. Já pensou? Ouvi feed de futebol no meu no feed do Não Ovo. Jamais aconteceria. O Não Ovo acabar. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Cara, é possível que algumas pessoas... Mas medo de fobia sempre dá umas histórias interessantes. Então eu queria ouvir um pouco das histórias de vocês. Inclusive, se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar, que é o Não Ovo. @nãosalvo.com.br ou então lá no Twitter, que é o @nãoovo, ou no Facebook, que é o /nãoovo. Você pode participar em todas as nossas redes sociais, que a gente tá de olho, beleza? Sim. Muito obrigado, Brian Rizzo, Igor Seco e Luigi Rister. Calma, não comemora, porque agora vai vir um trecho ao contrário. Heroes de Funa. Heroes de Funa. Se amo dos filhos nemes aí, bom firmo, sou voando a heroes do FCHIF.